estacionamento correto, chame para o estacionamento. Salve, estacionado. Dia 390, temos 1227 aprovado. Altura aqui. E 2h30 na data. Autorizado o táxi, via de Alfa, no ponto de espera do 10, torre em 1895, Kenigão no 011, boa viagem. Obrigado, estou esperando. 295, estacionado. Dia 390. Eu sou o Mike, Hotel Quebec. Prossiga. O Hotel Quebec na posição 1, solicito autorização para ser rebocado para o PAC 3, posição 6. Vai aguardar, tem uma aeronave agora iniciando o táxi. Ok, vou aguardar. Four 072, Skok Identity clear, my arrival down flat level 050. Clear 050. Chat flight level 050, azul 4070. Salvador Aracaju, 190 nível, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Fuca, Jamo, vai direto para Aracaju. 1935 controle, 5162 o transponder. Vou questionar possibilidades do nível 130 e perfil da subida Conde, a gente aguarda, no caso, nós temos um sentido. Aguarde coordenação. Guarda. É 13 no 0, vento 1 no 0 graus e no 0 nós, autorizado a ganhar, decolar pouco no 0. Decoladão no 0, 63 no 0. Salvador Aracaju, 130 autorizado. Golf 677, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, 11935, controle, acione 0263 no transponder. 0263 no transponder, seguinte, script 5216, autorizado, 130, esquerda Conde, controle 11935, confirmando o transponder 0230. 0263. 0263, certo. Está livre após táxi. É 13 no 0, decolagem 4-4, controle 1 no 9, 135. 935, obrigado, 63, 1 no 0. Controle Salvador do Ocean, 63, 1 no 0. Confirme para o controle. Este é o Ocean, 63, 1 no 0, decolado. Se você vai para o Aracaju. Chega 6310, boa noite, contato radar. Voe Jamo inicialmente, suba para o nível 350. Jamo 350. Azul 4070, clear final ILS down to 2000 feet. Clean 81011, clear portal localizer. Tati, acionei 6303, acionei identificação, chegada Bonfim, desça para 4003, o azul é 9019. Oceané 6310, autorizado Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado, 4390. Confere para controle. Guardião 08, boa noite, acione a identificação. Vou na PROD e TAP para chegar a mar e chame no ponto ideal de descida. Taxi via Engen Alfa, ponte esperador no 0, torre em 1, 1895, QNH no 0, no 1, boa viagem. 3000 pés, o ajuste no 0, 1, 1. Mike, eu tenho o Quebec da Tano 01, tá na escuta? Então, Mike, eu tenho o Quebec no portão 01, tá na escuta? Positivo, eu tenho o Quebec na escuta, prossiga. Tá autorizado o início do reboque? Agilizando, por gentileza. Mike, eu tenho o Quebec. Considero, obrigado. Autorizado a linha de colapso do 0, 100 graus, 109. Santana 6310, chamador Recife, frequência 126.85. 126.85, 6310, boa noite. Boa noite. Oxalá 6303, vai seguir como número 2 na aproximação, desça para 2000, o ajuste 10 no 1, informe no localizador. Vazu 243, decolante 51, no controle 1 no 9, 35. Pela 35, boa noite, Vazu 243. Controle, boa noite, Azul 4243, decolado. Boa noite, Azul 4243, contato radar, saída Momo, suba para o nível 360. Acessão nível 360 pela Momo 4243. Azul 40 Savazu established in LS X-ray 190. We have the runway signs. Azul 40 Savazu complete final contact power 118.95, have an exit. Okay, 118.95. Azul 41, oh, sorry, 40 Savazu, thank you. Salvador Tower Azul 4070, establish on last X-ray runway 10, down and lock it. 4070, wind 120 degrees, 10 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Azul 4070. Golf Uniforme Mike. Gol Golf Uniforme Mike pro Chico. Solo, Uniforme Mike solicita o reboque da aeronave da posição 4 do pátio 1 para a posição 9 do pátio 3. Está autorizado o início do reboque? Vai reportar para ingresso no pátio 3. Golf Uniforme Mike. Ok, Uniforme Mike, ciente a solicitação, ingresso ao, posição, ao pátio 3 aí. Okay. Vila, está na escuta aí, Vila. Telemea 313, completa final, torre 1895, tamo posto. Guardião 08, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, informe no localizador. Tá 13-3, boa noite, é bom frente a casa. Reportar a Juliette. 05, identifique a prova de ITAP, desça para o nível 050. Nível 050. Baixar de checado 63 no 3. Vento 1 no 0, graus 109, autorizado pouso, pista no 0. Informe mais na. Gente, o senhor vai finalizar aí o pushback e vai aguardar para continuar com o reboque. Vai ingressar uma aeronave da Azul agora no pátio 3, que acabou de pousar. Ok, o uniforme após o pushback aguardar para iniciar. Azul 4070, vem ingressar na Juliette, pátio 3, posição 8, até para os sinalizadores. Gol, Golf Uniforme Mike, autorizado para seguir com o reboque. Mantém escuta permanente. Precisando, por gentileza. Quando Salvador, o Mike Hotel Quebec informa que já concluiu o reboque. Encontra na posição 6 do padre 3, obrigado e uma boa noite. Boa noite. Solo 01, direita solo 209. Prossegue via Alfa, reporte na Estrela Juliette. Dia 08, chama 2 Salvador, 118, decimal 95, tampa posto. Só isso, Juliette. Só em 2 dias na transição, passará na final, está na transição. Ponte, para o cancelamento do plano, para 17. Sim, já passará o guardião 08. Chanel 6313, após a aeronave da Gol que vai ingressar no pátio 3, prossegue Juliette, portão 01. O nome é autorizado, pushback, assinar e chama táxi. Guardião 08, me escuta? Afirmativo, senhora. Vai girar base no 7? Afirma. Base pela direita no 7, forma notificada 06, chama na câmara. Sim, a gente vai continuar A base pela direita da 97 ao Guardião 08. Solicito conformamento agora do instrumento para visão. Afirmativo, cancelado 06. Grato. Tem esse livro código para o guardião 08 da 97. Falou 08, atualizado, back track, Sudré. Tomador, flip 5216, acionado, pronto para o táxi. Está com 27 no POB, 3 horas e 40 de autonomia, alternando o Marcelo. Fique atento ao Boeing da Gol parqueando aí no Pat 3. Após prossegue Pat 3, Pat 1 no Índia. Ponto de espera da 10, torre 1895 com 1011 no ajuste. Gente, taxiando via Índia. Ponto de espera, torre 1195. Mike, já ingressado, posição 9, espaço 3, obrigado e uma boa noite, bom trabalho a todos. Golfo Uniforme Mike, ciente, boa noite. 5216, autorizado o alinhar e decolar 190, vento 120 graus, 099. Lar de 108, livrou a piscente, fica essa livre estacionada. Agora a torre 118 decimal, 95. 295, tá, 3309. Tripe 5216, decolou 113, controle 119, decimal 35. 119.5, bom trabalho. Obrigada. Sr. Salvador, muito boa noite. Tripe 5216. Tripe 5216, contato radar na decolagem, sub para o nível 130 na saída, conde. 130, saída, conde. Estamos visão, só autorizado direto. Autorizado direto, conde, após 2 mil pés. Após 2 mil, aprova, conde. Obrigado. Tá 3305, no final da 10, trem baixo checado, boa noite. Boa noite, 3305, pouso autorizado na 0, vento 110 graus, 109. Livre pouso na 10, tá 3305. 3305, solo 16, direita 1219. 2195. Solo, boa noite, 3305. 3305, Alfa Juliette, até o portão 62. Alfa Juliette, para o portão 62, 3305. Azul 4235, assina identificação, desça para o nível 050 na chegada a ponto, ajuste de altímetro no 011. Controle Salvador, trip 5216. Confirme para controle. Trip 5216. Por de gentileza, poderia acordar na 40G após Conde, nós voarmos a frente de GD. Não foi copiado o nome do fixo. GD's, Golf Eco Delta Índia Serra. Certo, vai ser coordenado. Ok, muito obrigado. Salvador, Oceano 6313. Guarulhos, nível 360, pronto, copy. Chama. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto TRI, via pós, conforme rota do plano. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita, no perfil da El, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador 119.35, aciona 5172. Salvador, São Paulo, 3, Guarulhos, nível 360, a aerovia seria Apesulo 10 até Abril, depois Apesulo 16, CHZ, Trive, e prossegue o plano de voo para a estrada em São Paulo. Transponder é o 5172, a subida do Coleia da El, Leda, e após voo ao 5 do Brito. E o controle 1935-6383. Correto, da El Leda após Leda, direto Bridge, portão 01, chama pronto, a Xené 6313. Você pode sair para o pushback, 6313. Azul 4235 está autorizado a final do procedimento LFXV puxando 0, desça para 2 ou 10, altimetro no 0 no 1, reporta estabilizado. 6224, qualquer dentro do Cepo Pet Level 050, clear my arrival, transfer 1011. Fly direct to the left. Trip 521, meio serviço, radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 130, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3, tem um bom voo. Autorizado, Xandé 6313, chama pronto para o taxi. Azul 4235. Azul 4235, completa final, chama em torre 118.95. 118.95, Azul 4235. Domestic 224, clear line, final approach 1810, descend to 2000 feet, altimeter 1011, report established. Alright, sir. ILS, one way 10, approve it, down to 2000. 011. We will call established. 224.